eu só quero ficar esta noite com você. Eu não quero casar, eu só quero ficar esta noite com você. Bob Robson, só quero ficar, para Dirce Santos, lá de Cacilândia, no Mato Grosso do Sul. Cleiton, nós te ouvimos aqui pela Rádio Patriarca. Dirce, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você não mandou o nome do seu marido aqui para mim? Viu? Um abraço aos nossos colegas da Rádio Patriarca. Essa rádio é poderosa. Ela sai do Mato Grosso do Sul, vai para São Paulo, vai para Minas Gerais, viaja nessa região toda aí, né? E nós passamos o ano de 2014 juntos. Se Deus quiser, estaremos juntos também em 2015. Tá chegando, tá na época dele. E eu vou trazer aqui um grito em favor das crianças abandonadas do Brasil. O avô do João, Cleiton Aguiar, Jesus, menino de rua. Andando um dia pelas ruas da vida, eu vi crianças sem ter aonde ir. Será que este mundo é tão pequeno e não tem espaço pros meninos daqui? Eu vi crianças seminuas no inverno, meninos grandes indo na contramão, crianças órfãs de amor e carinho, trocando a vida por pedaços de pão. Vem, vem, vem brincar com a gente, menino Jesus. Vem, vem, vem, traz os teus brinquedos lá do céu e a luz. Vem, vem, vem, dá a tua mão, vem brincar, por favor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Anjos brincam de roda, cantam cantigas lindas numa só voz. Ah, eu queria mesmo que eles brincassem, porém que olhassem um pouquinho pra nós. Somos milhares nesta bola gigante, equilibrando, porém quase a cair. Jesus menino, vem segura esta bola, que os homens querem mesmo é vê-la explodir. Vem, vem, vem, brincar com a gente, menino Jesus. Vem, vem, vem, traz os teus brinquedos lá do céu e a luz. Vem, vem, vem, dá a tua mão, vem brincar, por favor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Cleiton Aguiar, do Antônio Vitor, Jesus Menino de Rua, pro Cláudio França. O Cláudio, ele é gaúcho, mas mora em São Paulo, é homem de televisão, né? Trabalha em televisão há muito tempo, e a partir de agora chega para fazer parte do nosso Facebook do perfil número 2. Gaúcho, um abração para você, seja muito bem-vindo, viu? Esse aqui é um pedido. Eu estive lá no Coromandel semana passada e recebi a visita lá na casa da comadre Célia, do José Donizete da Cunha. Eles que curtem a Super 95 FM todos os dias. Ele trabalha há 20 anos lá no Expresso Dalva, lá com meu amigo Jesus Corte, o Carlinho, aquela turma toda, né? Sabe o que que é, o Donizete? Quando o caboclo acha um patrão bom, ele não quer largar, não, porque emprego bom é difícil, né? E o Jesus Corte e a família dele é um pessoal especial, né? Diferenciado. Zé, um abraço para você, um abraço pro Jesus Corte, a turma lá do Expresso Dalva, do Coronata. Eu vou trazer o seu pedido, do Glacial Casinha. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. A minha vida é um sonho esquecido. Patrimônio já perdido, não sei quando vou achar. Vivo vagando, sempre olhando o infinito. O que existe de bonito são as noites de luar.

Último pedido para Alair Ferreira, de Uberlândia, nas Minas Gerais, minha nova amiga do Facebook no perfil número 2. Alair, um beijão para você, seja muito bem-vinda, viu? A sugestão do beijar, a banda Aviões, Lei da Vida. As frases decoradas pra você, aquele eu te amo que vivia me dizer, não quero mais te ouvir e nem te ver. Não se esqueça de levar contigo tudo que me deu, tô devolvendo a aliança com o nome teu, junto com as mentiras que eu cegamente acreditei. Não sei porquê, mas confiei. Eu tinha fé que era amor. Se quer saber o que é pior, esse final já sei de cor. E agora não tem jeito. Me perdeu e chora, grita e chora. Essa é a lei da vida, não me deu valor. Me perdeu e chora, grita e chora. Essa é a lei da vida, colhe o que plantou. Agora é comigo, só. Saber o que é, o que é pior. Esse final já sei de cor. E agora não tem jeito. Me perdeu e chora, grita e chora. Essa é a lei da vida, é lei. Não me deu valor. Me perdeu e chora, grita e chora. Essa a vida é lei assim, da vida, dole o que plantou. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou Aviões, Lei da Vida. Agora, o Flavinho não divulga, né, só pra gente famosa, assim, que nem os aviões, não. Se você estiver começando uma carreira, a melhor maneira de você ficar famoso é começar por Minas Gerais, que é a especialidade do Flávio Bejar, viu? Ele tem um roteiro lá que ele faz há mais de 30 anos. Ele conhece o porteiro, o dono, o vizinho, o irmão, o filho, o neto, o amigo, conhece todo mundo. E o povo gosta dele porque ele é jeitoso, né? Então ele começa um trabalho por Minas Gerais, que é onde começa o sucesso sertanejo. Não adianta espinhar, o sucesso começa em Minas Gerais mesmo, né? Se você quiser contratar o Flávio Bejar para tornar você conhecido lá em Minas Gerais, é só ligar 61998136601. No próximo bloco eu vou trazer a Vanderleia, Bruno e Marlo e Gini Geno e Rui Amado. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Um dos grandes movimentos que aconteceu no Brasil foi a Jovem Guarda. Estava acontecendo ao mesmo tempo, tinha a Bossa Nova no Rio de Janeiro, tinha o Clube da Esquina em Minas Gerais, né, tinha os Beatles no mundo inteiro e tinha a Jovem Guarda nas tardes da Record, da TV Record, passava nas tardes de domingo. Então era um sucesso danado. E o programa era comandado pelo Roberto Carlos, pelo Erasmo Carlos e pela gata do programa, que era a Vanderléia. A Vanderléia usava umas mini saias que mandava os meninos tudo pro banheiro na hora do programa. Eu morava em Belo Horizonte, a gente juntava na sala, sentava no chão e ficava apreciando, né? E essa aqui é uma canção que a Vandeca gravou em 1966. Você lembra desta? Vanderléia, Imenso Amor. Já não suporto mais a sua ausência e a saudade de você, meu bem. O que sinto é tão estranho que eu não sei como explicar, nem sei o que fazer. Já não suporto mais viver tão triste assim, sabendo que você talvez nem pense em mim. Só você, meu bem, me fez um eu te confessar assim o meu imenso amor. Mas sei que breve voltará e para sempre há de ficar comigo melhor, porque só você, meu bem, me fez um eu te confessar assim meu imenso amor. Sabendo que você talvez nem pense em mim. Só você, meu bem, me fez um eu te confessar assim o meu imenso amor. Mas sei que breve voltará e para sempre há de ficar comigo melhor, porque só você, meu bem, me fez eu te confessar assim meu imenso amor. Eu recordei a ternurinha Vanderléia, Imenso Amor, para minha amiga cantora Marcinha França. Ela mora em Uberlândia, São Paulo, e chega para fazer parte do nosso Facebook no perfil número 2. Marcinha, um beijão para você. Muito obrigado pelo carinho, viu? Essa música tá fazendo um sucesso danado aqui na região central do Brasil. O Bruno e Marlo, com a participação do Gini Geno, Mas Esse Amor Não Morreu. Em sua casa cheguei, na sua porta parei e outro carro chegou. Tentou dar-me explicação, mas meu coração quase nada escutou. Fiquei desnorteado e sem rumo, procurando o meu mundo e não encontrei. Com lágrimas nos olhos saí, quase sem despedir, mas na frente eu chorei. Fazia meu carro voar, quase sem enxergar, eu não estava em mim. Talvez se eu tivesse te ouvido, não tinha sofrido, não doía assim. Às vezes sou chucro insensato, culpa dos meus atos, esse é meu jeitão. Depois que parei pra pensar, podia te escutar, mas não dei atenção. É uma lareira que propaga e de repente se apaga num deslize seu. Mas esse amor não morreu. Mas esse amor não morreu. Vou

Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. A dica do programa de hoje é sobre protestos. Sempre existiu, sempre vai existir o protesto. E a maioria das vezes os protestos são legítimos. A gente assiste aí protestos contra aumento de passagem de ônibus, protestos contra isso, protestos contra aquilo, absolutamente legítimo. O que não é legítimo, porque para um processo, um protesto, para uma greve ter sucesso, precisa ter o apoio da população. Para ter o apoio da população, não pode fazer o que eles estão fazendo. Ele, para qualquer coisa, o cara briga com a mulher, fecha uma avenida e para uma cidade do tamanho de São Paulo, de Belo Horizonte, de Brasília. Então, aqui em Brasília mesmo aconteceu, eu estava gravando o programa hoje, meia dúzia de gato pingado fechou em frente ao Palácio do Buriti, porque dizendo que não receberam o salário, fecharam o eixo monumental, que é a principal avenida de Brasília. Ora, meu Deus do céu, eles têm o direito de protestar? Tem. Mas lá tem uma área imensa, se é para protestar, coloca seus cartazes para que as pessoas passem e vejam o seu protesto. Mas não, tranca. E o que é pior, as autoridades são frouxas, porque a Constituição brasileira tem um artigo que garante a você o direito de ir e vir. A partir do momento que alguém está impedindo o seu direito de ir e vir, está cometendo um crime. Mas os políticos brasileiros são todos frouxos, e eles têm medo da imprensa, porque se um policial sentar o cacete no manifestante, Ave Maria, o mundo cai em cima dele. As televisões, os direitos humanos, todo mundo. Agora, se um camarada desse rachar a cabeça de um soldado e matar o soldado, não acontece nada, parece que matou um cachorro. Então, os protestos legítimos se tornam ilegítimos quando eles deixam de protestar para parar, para impedir que você exerça o seu sagrado direito de ir e vir. E outra coisa, qualquer coisinha agora, estão tacando fogo no ônibus. O que é que a empresa de ônibus tem a ver com isso? Quer protestar? Vai atrás da autoridade, para lá em frente o gabinete, grita, atrapalha o serviço dele, tudo bem. Agora, tacar fogo em ônibus, quebrar loja, botar fogo em carros particulares, isso é um absurdo que só a falta de autoridade dos governantes brasileiros, que são todos frouxos, são frouxos. Quando eu era administração de Brasília, eles ameaçaram fechar a W3 aqui, eu falei para eles que se eles fechassem, eu ia chamar a polícia e mandar tirar na borracha cada um. Eles não fecharam, não. Então, pode protestar, eu sou a favor do protesto. Mas aí, virar banditismo e impedir que a cidade se locomova, aí já é um absurdo muito grande. Os protestos legítimos se tornam ilegítimos. A Sirlene Santos, ela é de Várzea Grande, lá no município de Dom Basílio. Falou, Cleiton, passe para mim essa música, eu ofereço para minha filha Samira. Eu ouço o seu programa todas as noites pela Portal FM de Livramento de Nossa Senhora. Sirlene, um beijão para você, um abração para Samira e um abraço para os meus amigos da Portal FM de Livramento de Nossa Senhora e de todas as cidades em volta e que curtem o meu programa todas as noites por essa importante emissora de rádio da Bahia. A Sirlene pediu e eu vou trazer o meu amigo Daniel, Correntezas de Emoções. Na janela vejo o sol na nuvem se esconder. Como eu vi você um dia desaparecer. Nosso amor foi uma tempestade de verão que chegou tão de repente, se apossou de mim. Foi tão lindo que sem medo eu fui dizendo sim, mergulhando numa correnteza de emoção. Um raio de energia cristalina, de loucura e de prazer, fez um arco-íris no meu céu aparecer. Veio como a força de uma inundação de amor. Me vi num oceano de água doce, numa ilha tropical, assim como se fosse um colegial, um adolescente, um sonhador. Depois o vento te arrancou braços meus, deixando a sombra de um adeus, chuva de saudade no meu coração. E da janela eu me pergunto onde andará, se me esqueceu, se vai voltar, pra mandar embora minha solidão. Da janela vejo o sol na nuvem se esconder, como eu vi você um dia desaparecer. Nosso amor foi uma tempestade de verão. E chegou tão de repente, se apossou de mim. Foi tão lindo que sem medo eu fui dizendo sim, mergulhando numa correnteza de emoção. Um raio de energia cristalina, de loucura e de prazer, fez um arco-íris no meu céu aparecer. Veio como a força de uma inundação de amor. Me vi num oceano de água doce, numa ilha tropical, assim como se fosse um colegial, um adolescente, um sonhador. Depois o vento te arrancou dos braços meus, deixando a sombra de um adeus, chuva de saudade no meu coração. Nela eu me pergunto onde andará, se me esquecer, se vai voltar, pra mandar embora a minha solidão. Depois o vento te arrancou dos braços meus, deixando a sombra de um adeus, chuva de saudade no meu coração. E da janela eu me esqueceu, se vai voltar, pra mandar embora a minha solidão. O Daniel cantou Correntezas de Emoções pro Arthur Ribeiro Rodrigues, de Natividade, no estado do Tocantins, meu novo amigo do Facebook do perfil número 2. Olha, você de qualquer lugar do Brasil, você pode ouvir o meu programa agora também pela Super 95 FM de Coromandel, viu? O site é www.super95 super95fm.com.br, e lá tem um programa que só tem na Super 95, é um programa Meu Coró, que entra depois do programa Cleiton Aguiar. Lá o programa Cleiton Aguiar passa duas vezes, passa às 6 horas da manhã e passa às 5 horas da tarde. Carreira e capataz, tem que ser você. Éramos pequenos, nunca nos entendemos, mas também não nos deixamos. Aquele toque na brincadeira parecia até besteira, mas dizia eu te amo. Lembra do nosso primeiro beijo, o fogo do desejo e o calor do amor. Lembra de quando éramos pequenos, o amor sempre remoendo, eu venho te propor. Continua comigo essa história que nunca teve bom final. Vamos escrever em cada linha um pedacinho deste amor real. Juro que vou te fazer feliz, vou sempre te querer. A última linha deste livro pra se concluir tem que ter você. Lembra do nosso primeiro beijo, o fogo do desejo e o calor do amor. Lembra de quando éramos pequenos, o amor sempre remoendo, eu venho te propor. Continua comigo essa história que nunca teve ponto final.

amargurado. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu vou dedicar a oração de hoje, que é uma das orações mais bonitas que eu conheço, para você que está fazendo aniversário, viu? Para você que está fazendo aniversário, eu quero te desejar muita paz, muita luz e, principalmente, muita saúde, viu? Saúde é um negócio. A gente, quando é novo, não liga para esse trem, não. Você, quando é novo, você pode comer estanho de retido, que não tem problema. O problema é quando você fica velho, né? E outra coisa, a juventude, a pessoa exagera. Quando fica velho, a conta vem. E quando vem, vem salgado. Às vezes a gente não dá conta de pagar. Então, você que é jovem, curta a vida, se divirta. Mas olha, tome distância das drogas. Você gosta de uma cervejinha, não tem problema não. Mas não precisa entupir a cara de cachaça também, né? Não sou moralista, não sou contra ninguém. Eu já bebi, já fumei. Há 44 anos que eu não bebo, há 38 anos que eu não fumo. E posso dizer a vocês que a minha saúde hoje, agradeço essa atitude minha de menino com 20 anos de idade, resolver nunca mais beber na minha vida, e depois com 26 anos resolver nunca mais fumar, e hoje a minha saúde agradece, né? Então, não estou querendo ser moralista, não estou querendo encher a paciência de quem bebe, de quem fuma, de quem usa droga, cada um faz da sua vida o que quiser. Só estou contando que a vida é uma maravilha, que a maior droga que existe é o amor que você pode ter pela vida, essa vida maravilhosa que Deus nos deu de presente. E eu quero aproveitar a oração de São Francisco de Assis para agradecer a Deus e também pedir a Ele que esparrame a paz, o amor e a saúde para todos os ouvintes do programa Cleiton Aguiar. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Belíssima essa oração que está na página 27 da primeira edição do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. Mas como tudo no Brasil é desvirtuado, os políticos pegaram essa aqui ao pé da letra, né? Dando que se recebe. Aí nós estamos vendo a confusão que está acontecendo aí, né? Os meus afilhados Eliane e Samuel, você vai se arrepender. Você vai se arrepender com seu jeito de amar. Vai perder meus carinhos, vai chorar, vai saber o que é sofrer. Não vai me esquecer, vai pedir pra voltar. Com seu jeito de amar, vai perder meus carinhos, vai chorar, vai saber o que é sofrer, não vai me esquecer, vai pedir pra voltar. Sorte. arrepender com seu jeito de amar. Vai perder meus carinhos, vai chorar, vai saber o que é sofrer, não vai me esquecer, vai pedir pra voltar. Você vai se arrepender com seu jeito de amar. Vai perder meus carinhos, vai chorar. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, você vai se arrepender. Para Patrícia Costa, Miss Parkway, aqui do Distrito Federal. Rapaz, moça bonita, só. Essa aqui é daquelas que compensa você arranjar uma briga em casa. E a Patrícia está chegando para fazer parte do nosso Facebook. Patrícia, um beijão para você. Seja muito, mas muito bem-vinda, viu? Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, imortal poeta Goiá. E eu vou atender o pedido do meu amigo Olinto, lá de Conceição do Araguaia. Ele é o xerife verde lá de Conceição, ele é que planta as árvores lá. E ele falou: Cleito, você tocou uma música bonita aí, essa música é uma raridade. Eu não conhecia essa música. O meu amigo Dr. Éber Oliveira, que mora lá em Palmas, Tocantins, que era muito amigo do Goiá, inclusive foi ele que trouxe o Goiá na minha casa aqui, no dia 29 de janeiro de 1979, eu tive a honra de receber o Goiá na minha casa, trazido pelo Dr. Éber Oliveira, né? E ele mandou essa canção, eu toquei, e o meu amigo Olinto gostou demais da conta. Relembrando o Goiá, Valderi e Misael, a árvore que plantei. Onde vivi, ela estava atrás da serra, cor de rosa em que nasci. Visitei a velha casa, tão modesta e pequenina, no recanto da campina, dela nunca me esqueci. Recordei a minha infância, belo tempo que sorri, um sorriso de criança que por pouco não perdi. Dependi nos embaraços, meu sorriso em pedaços, que hoje vence a largos passos a tristeza que senti. Temperado que nem aço, vim ao chão que eu comprei, dei o meu primeiro abraço numa árvore que amei. A folhagem florescida tem a brisa que balança velhos sonhos de esperança e um futuro que plantei. Sob a sombra tão amiga que o céu e meditei, recordando a vida antiga e os sonhos que sonhei. Tantos pássaros cantores em alegre sinfonia, minha árvore sentia todo o bem que ali plantei. Deus do céu, como é sublime retornar à mocidade, os caminhos da saudade pelos campos da ilusão. Cada cena representa um passado tão querido, videotape colorido dentro de um coração. Relembrando o imortal poeta Goiá, Valderi Misael, a árvore que plantei. A frase irretocável do programa de hoje é do filósofo francês Victor Hugo. A gargalhada é o sol que varre o inverno do rosto humano. A gargalhada é o sol que varre o inverno do rosto humano. É a frase irretocável de Victor Hugo. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Wilson e Wilson. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Toda sexta e todo domingo às 10 horas da noite, a Rede Brasil de televisão apresenta o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar. Eu quero avisar os meus amigos de São Paulo, que curtem o nosso programa pela Paulista FM. O meu amigo Djalma Lima, ele me informou que em São Paulo agora, nós estamos no canal aberto número 10. Olha que beleza. Nós estamos em São Paulo, no canal aberto de número 10. Facilitou demais e é claro que vai aumentar a audiência. E aqui em Brasília nós também estamos ampliando a potência do nosso transmissor para a gente trazer uma imagem melhor ainda do que a gente já tem, né? Então, toda sexta-feira e todo domingo, às 10 horas da noite, programa Conexão Brasília com Cleito Aguiar pela Rede Brasil de Televisão, que você pode assistir também pelo canal 1 da TV Oi, canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT e 714 da CTBC, pelas parabólicas e pelo site rbtv.com.br. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Wilson e Wilson. Ontem ela me ligou e chorou de soluçar, implorando meu perdão e pedindo pra voltar. Que anda tão carente, mergulhada em solidão, e só agora percebeu que o seu grande amor sou eu. Ainda sou o dono do seu coração. Eu me lembro aquele dia que você saiu. Também gritei seu nome, você nem ouviu. E por aí sem medo foi se aventurar. O tempo passou, você não quis voltar. O meu coração cansou de te esperar. A dor de um amor só outro amor pode curar. Tem alguém no seu lugar. Diz que anda tão carente, mergulhando em solidão, e só agora percebeu que o seu grande amor sou eu. Ainda sou o dono do seu coração. Eu me lembro aquele dia que você saiu. Chamei, gritei seu nome, você nem ouviu. E por aí sem medo foi se aventurar. Já tem alguém no seu lugar. Já tem alguém no seu lugar. Já tem alguém no seu lugar. Já tem alguém no seu lugar. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Wilson e Wilson, Aceita que Dói Menos. Essa dupla é de Coromandel. Aliás, Coromandel é uma cidade que produz em série artistas sertanejos, né? Wilson e Wilson, se você gostou, é só pedir que eu toco de novo. Nosso e-mail é sistemamundialderadio@gmail.com. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado. Vocês estão cantando ruim demais da conta. Eu vou trazer um grande professor. Vocês prestem atenção. Essa música, que possivelmente você conhece essa música, mas você nunca ouviu essa gravação. Possivelmente. Essa raridade quem me mandou foi o professor Júlio César Rezende, lá de Patos de Minas. A Faculdade da Música apresenta o grande mestre goiano Marcelo Barra, Se Esta Rua Fosse Minha. Nessa rua